Sam 3305, Sam Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 2545, obrigado, boa. Janeiro 6224, informa desvio à direita devido formação. Pois ó, desvio à esquerda. Certo, Janeiro 6224, após desvio, voizamos. Confirme a posição. Após desvio, voizamos. Após desvio, pro adijamo. Afirmo. Ok. Só para informá-la que nós vamos manter esse desvio aqui aproximadamente por 30 milhas. Sim. Tá, 9908, bom dia, Andael. Janela 224, após vir, vou tirar Aracaju. A Janela 6224 entendeu que após desvios voa direto a Aracaju. Afirmo. Quanto é o total 9908, bom dia. Total 9908, bom dia, contato radar, disponível de voo 320, voa Leda. 320, voa Leda, 9908. Controle o Xanã 6224, já está voando direto a Aracaju, ok? Está livre dos desvios. Sim. Oceania 1224, Sami Recife, 12685, alterne 12545. 2025-2545, bom dia. Desculpa, boa noite. Boa. Agudulo 90, forma chuva leve a moderada sobre o campo. Gente, o Agudulo 90. Total 9908, Sami Recife, 1251. Recife 251-9908, bom serviço, obrigado. Acusulo November, Summit Torre 118, desse nome. 118612, grata Acusulo November. Alfa Zulu November está ingressando corredor Interlagos na vertical de Maripe, já na proa para 17, já dissolve. Alfa Zulu November. Sim, Thiago Zulu November ingressa na final da 17, chama 3 milhas fora. Passará 3 milhas fora, Alfa Zulu November. Começa o sinal 6258, vai direto Duna, descer o nível 050. Direto Duna, descendo 050, ou chamar 625. Novembro, livre pouso no 7, ventonomia 0 graus, 1,09. Livre pouso no 7, pouso no Novembro. No November, solo 09, libera direita, parte 5, estação ali frequência. Sinal 258, desce para 2000 pés, QNH1-0-2-0, autorizado sinal LS, parte habilitada. Para 2000 pés, 1-0-2-0, autorizado LS, reporta na estabilidade, ou sinal 6258. Upset 5809, extension 3000 feet, connect 1020. 3000 feet, 1020, roger. Controle 3152. Só 3152, autorizado na Mari, desce para o nível 050. Para 050 na Mari. Bom, Salvador, aqui é o Tana Mike, alto céu. Confiram para o Solo Salvador, é o Mike. Mike Alpha Hotel. Mike Alpha Hotel, prossiga. Desculpem, uma boa noite a todos. Transmissão aqui, autorização para reboque do Mike Alpha Hotel, que está parado aqui na posto 28 para o 27 aqui da parte principal. Autorizado, chama o término. Positivo, ao término chama. at 5809. Are we clear to 2,000 feet? Descent to 2,000 feet, SMSAT 1020. Report established on localizer. Okay, 2,000 feet, report established on the localizer, WebJet 5809. Zona localizador Oceanar 6258. A 250 chama a torre agora, 118, meia dúzia. 118, meia, Oceanar 6258, obrigado, boa noite. Boa noite. E, Salvador, boa noite, Oceanar 6258, final 10. Oceanar 6258, boa noite, povo autorizado que estão na 0, vento 170 graus, 08 nós, a pista está molhada. Sente livre pouso no 0, Oceanar 6258. Passando etapa, 3152. 2 desce para 2000, ajustando 020, autorizado LS. Para 2000, ajustado no 020, autorizado LS. 52. 2 Salvador, boa noite, gol 905, passando 80 para 160, como passar. Na via chegada maré para 2000 pés, 1020, 805. Aqui desce via chegada maré para 2000 pés, gol 805. Localizer WebJet 5809. Contact Tower 186. 118.6, have a nice day, sir. At the tower, good evening, WebJet 5809, ILS runway 10. WebJet 5809, good night, continue approach, wait for landing clearance. Waiting for landing clearance, WebJet 5809. Alô, aqui é o TAM, Mike Alfa Hotel, informando o término do rebote na 20 número 7. Sente, Mike Alfa Hotel. Boa noite. Boa noite.